Eu pensei em te ligar e dizer como eu estou, mas tenho medo. Eu queria te falar, declarar o meu amor, mas é segredo. E se alguém nos escutar, nos ouvir pela extensão, eu tenho medo de um escândalo rolar, revelando essa paixão que ainda é segredo. Quando tudo começou, não poderíamos supor que nós fôssemos chegar a esse ponto, a esse amor, e que agora nos tomou e transformou a nossa vida e nos obriga a mentir assim e a esconder de todo mundo o que queríamos mostrar e a viver dessa maneira, procurando disfarçar tudo aquilo que sentimos, mas fingimos que não há nada entre nós dois. Já não posso mais viver se não tenho paz e nem você. Quanto tempo ainda nós teremos que esperar? Já não quero mais viver como se fosse um ladrão, escondendo as evidências desse amor nessa canção. Não poderíamos supor que nós fôssemos chegar a esse ponto, a esse amor, e que agora nos tomou e transformou a nossa vida e nos obriga a mentir assim, esconder de todo mundo o que queríamos mostrar e a viver dessa maneira, procurando disfarçar tudo aquilo que sentimos, mas fingimos que não há nada entre nós dois. Já não posso mais viver se não tenho paz e nem você. Quanto tempo ainda nós teremos que já não quero mais viver como se fosse um ladrão, escondendo as evidências desse amor nessa canção. Já não posso mais viver se não tenho paz.